60s. We'll be right back. 16th. Oh my god. Let's go back to 16. Thank you. passada. O movimento do homem, a espada da palavra. Says the word is a powerful sword. It's true, a word cuts through things. It says what is and what is not, it takes a position. Very low, no interpretation. No guitar, no electric sword. Movimento da espada, da espada. sitting here on the piano. She played a lovely rendition of Sting. da luz, captada no chapéu, nos olhos do Rufião. Na ternura ficou este povo, de que tempo arrancou o sapato se cobriu, se cobriu, ficaram poucas roupas, poucas vezes roupas, pouco, pouco, muito pouco. that one before.